Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Number 3. Agora, só agora, porque dia... Pop Hits. Number 2. Pop Hits. Number 1. Close my eyes and I can see a better day. Cinco melhores pop hits.

www.targetw.com e viva o mundo Target. Better day. I close my eyes and just can't sleep tonight. Can someone tell me how to make a change? Isto é Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the greatest network. Como você está, baby? Tudo bem? Espero que você tenha um dia perfeito. Rolou aí o Pop Hits da tarde e os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, targetw.com. E o primeiro lugar ficou com Justin Bieber, Pray, som mais votado. Número 2, Rihanna e David Guetta, Who's That Chick? Na terceira colocação, Pitch, Só Agora. Número 4, Kate Perry, Firework. E o posto de número 5, ficando com One Republic, Good Life. E pra noite pode mudar tudo, baby. Você que manda por aqui, www.targetw.com. Aproveite para se viciar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Porque quem acompanha a Target sabe de tudo. TargetW.com. E para seguir a rede no Twitter, @TargetRádios. twitter.com/TargetRádios. E tenha informações em primeira mão. As melhores rádios e os melhores ouvintes são Target. Milhares de estações em rede em todo o planeta, chegando para milhões de ouvintes que podem também mandar por aqui, ó. Pop Hit do ouvinte. Pois é, bem fácil. Em targetw.com você vai em peça o seu som e aí é só indicar pra Target o som que você está afim de ouvir. E na tarde de terça-feira, um abraço pro Eduardo Vilela, ele que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tudo bem por aí, Eduardo? Mandou bem na pedida. Stereo Love, Edward Mayen, Vic Radigolina. Rolando agora aqui no Pop Hits. À noite, a gente se encontra, baby. Bye, bye!